cheguei no piseiro e vi essa safada tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vai jogando a rá. Eu cheguei no piseiro e vi essa safada tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, fica descontrolada. Vou olhar pra rabá dessa safada. Chega pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar, vai. Cheguei no piseiro e vi essa safada tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, vai. No paredão, vai jogando a rá. Cheguei no piseiro e vi essa safada tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, fica descontrolada. No paredão, vai. Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra rabá dessa safada. Gordinho da ação.